pedir manhã antes do galo cantar. Bom dia, meu irmão, é mais um dia de cão, onde o cavalo operário vai sair para pastar. Beijou sua mulher feia como avestruz, não esqueceu seu amuleto com pé de coelho, abriu a porta do barraco e fez sinal da cruz. Deus, que esse homem que nos conduz. Vamos jogar no bicho. Vamos jogar no bicho. Vamos jogar no bicho. Vamos jogar no bicho. Foi trepado num busão feito um macaco, mal vestido, sem dinheiro, sem salário e sem emprego. O sol queimando sua mente e seu corpo cansado, uma tristeza no peito, a vida é assim mesmo. Foi andando pelo centro como um camelo, num desespero de ninhos de cobras, procurando serviços em firmas e obras. Os sistemas só lhe fecham as portas, fatando as imputas, as vacas das secretárias, ignorando a pobreza e só gostando da riqueza. Nunca o pobre ganha o jogo, só perde a parada. Com o seu último troco fez o jogo do bicho, milha centena, do primeiro ao quinto, no grupo do touro, do tigre e do pavão. A esperança é tudo que se tem no coração. Eu digo então, vamos jogar no bicho. Vamos jogar no bicho. Vamos jogar no bicho. Vamos jogar no bicho. Voltando pra favela em mais um dia de agonia. De repente, é o ladrão ou a polícia, num tiro perdido, certeiro em sua testa. Como se fosse um gato, teria sete vidas. Caindo no chão, seu sonho acabou. Acabou a miséria, o tormento começou. Morreu sem saber o resultado, mal sabendo que Deus estava do seu lado. A garra chegou com uma águia desenhada na porta. Justiceiros loucos em pele de carneiro, seu filho surgiu como porco, vendo o corpo do seu pai estirado e morto. Juro não ser burro e honesto como meu pai, a violência não passa de um jogo.